ser julgado, qual é o jurado que nunca amou? Na tribuna falei sem remorso, impetrei habeas corpus, mas nem precisou. Seu doutor, me entenda, lhe peço, eu sou réu, confesso, carente de amor. Minha pena já foi decretada quando minha amada me abandonou, caramba. Não é nada viver sem amor. Não fui condenado, mas sou pecador. Eu não podia ser absolvido, pois fui envolvido nas tramas do amor. O juiz que evitou a sentença, no fundo ele sabe que eu tenho razão. E que vale deter o momento, evitar sofrimento e não ter emoção. Condenado a viver sem amor, jamais. Só o juiz que não é pecador. Está arquivado, não fui condenado, mas sou pecador. Eu não podia ser absolvido, pois fui envolvido nas tramas do amor. O juiz que evitou a sentença, no fundo ele sabe que eu tenho razão. De que vale deter o momento, evitar sofrimento e não ter emoção. Condenado a viver sem amor, jamais. Só o juiz que não é pecador. Eu não posso é ficar condenado a viver sem amor.